só põe bacana e ainda come a bunda. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a bunda. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a bunda. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a bunda. Na selva dos loucos, cada um curte sua loucura. Bola mais um fogo na bomba, essa é da pura. Quer dar uns dois, normal, tudo bem então. Só que tem maluco que desmerece olho de tandera, sabão. É, ele é sabão, zóio de lula. Coleque é filho da puta, zóio de pura lupa. Ideia pra trocar todo sapo, vem. O radar desce o morro correndo pra serrar outra vez. É, rapaziada, fitei vocês de longe no rolê da erva. Bem pensei, vou fazer uma presa. Faz um tempo que eu não faço uma entera. A rapaziada vibrou, o sapo vai pôr um Jorge na banca. Aí o otário me saca uma bacana. De chapa ponta, Sérgio Bamba é da paga de marginal. Isso é ideia de safado, não é de um real. Eu sei, sapo é universal. Pra dar uns dois, o Bob e o cantor de Lagoa se envolve. Cuidado, maluco, o sapo também explode. Rato de mocó, dedo de cimento armado. Cobra criada, atrasalado, come quieto na Sapolândia. Ele é rei, não sai da aba. E na cara de pau, cola na banca de responsa. Pra dar os dois na bomba, ele é do tipo do sapo que cola na banca. Só põe bacana e ainda come a bunda. Sapo na banca, só põe bacana e ainda come a bunda. Sapo na banca, só põe bacana e ainda come a bunda. Sapo na banca, só põe bacana e ainda come a ponta. Chego chegando, me vogo funk buia. Sou negro velho, tô correndo de muvuca. Sabão, ele é sabão. Jimmy Lee Dux, baba ovo de ladrão. Zé Mané, dificilmente faz uma presa. Olhar de luneta, espécie não protegida pelo Ibama. Bem pior que a peste, habita em todo o planeta. Que treta! O vampiro, sangue, suga, chupinho, o deus dos sapos. E o vagabundo esbrava fundo e dizia: meu Deus, dá um cheiro danado, dá mó barato. Tô viajando, dá um cheiro de mato queimado. Tá cheirando, pode ser que esteja enganado, mas tem alguém mato queimando. Qual é a ideia do fulano? Cê caô de safado, quando quer dar os dois, se multiplica por dois e vira um mágico. O Mr. M dos sapos, otário. O bicho é tão safado que se explica. É que anteontem eu comprei uma bucha, tomei uma bica, moro, mano. Mas ainda desmerecendo, não vou tem uma tribo. Puta que eu pariu, abraçou com as 10. Falou sério pra vocês, sapão na banca só foi bagando e quer pular a vez. Cê é tipo estranho, vê se cê manca. O sapão fuma, fuma e ainda come a ponta. Sapão na banca só foi bacana e ainda come a ponta. Sapão na banca só foi bacana e ainda come a ponta. Sapão na banca só foi bacana e ainda come a ponta. Sapão na banca só foi bacana e ainda come a ponta. Tô te vendo, oh, tudo bom? Você nunca vai negar aquilo que eu tô vendo que você tem. Nunca vai negar por isso. Ah, e você acha que você não deve esconder? Não vou negar nunca, nada, fuma, fuma e sai feito um catobaia de galope. Seu Loki Stroke sapeando com sua visão além do alcance. Uma outra banca e se envolve. O rei dos sapos ataca novamente. Rap back, cannabis bomba, Jorge, importante é fumaça na mente. Se o tweet bate, pesa um flaque, um vice escravo da noia. Atrasando o lado da maloca, mudando o ciclo da história. O mundo é o Éden das loucuras, o robô humano se prolifera. Alerta, alerta, os sapos estão invadindo a terra. Século 21, a idade da pedra e das discussões. Fica a ideia no ar, se Leonardo da 20, porque eu não posso dar dois. Minha opinião é essa, e assim me livro dos sapos. Vou apertar, mas não vou acender agora. Quero ter certeza que pelo radar não vou ser detectado. O senhor dos sapos, o feiticeiro em sapologia. Pós-graduado em Tomalaiá. O drone chefe mestre das tripas. O excelentíssimo bacharel das baganas. O sapo todo poderoso. E o cara duro ainda me diz: mano, eu tô bem. Presta atenção, todo sapo é mentiroso. Se todo mundo faz uma entera, ele diz que não tem. Esconde uma tripa no bolso. Que sapo cabuloso, você desmerece a banca. O sapão fuma, fuma e ainda come a bunda. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a bunda. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a ponta. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a ponta. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a ponta. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a ponta. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a ponta. Ah, meu, cada um morou. Deixa eu dar uns dois aí, tem jeito? Deixa eu dar uns dois aí, tem jeito? Deixa eu dar uns dois aí.